Cidade, entre tempos e contratempos, como notas musicais de um instrumento, variações de cores, cheiros, a cidade respira. Vive e sobrevive com diferentes sintonias, histórias registradas em suas arquiteturas. Talvez o belo seja o simples em sua cultura, em sua mistura que poucos têm atenção. Passamos despercebido em meio à multidão. Pessoas caminham como formigas. Trabalha, vegeta, vaga pela vida. Faça sol, faça chuva, muda o clima. Pessoas que muitas vezes são a própria mercadoria. Olhares desconhecido por trás, várias histórias. SP, onde tudo se mistura, o passado e o agora. As ruas inspiram poetas e artistas. As ruas são os palcos daqueles que não têm mídia. Arquitetura.